620. Dianema, tem um no zero, gol no 69. Canar 6355, chame Recife em 13325, alterna 13395. Ciente, 13325, alterna 13395, Xener 6355, uma boa. Xener 6314, decolou 47, chama o controle, 12080. 208-6314, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Xenia 6314. Xenia 6314, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 340. 340 via Momo, Xenia 6314, forma que vai voar com a proa 340 para evitar formações. O Xenia 6314, autorizado desvio na proa 340. 14. 9 decolagem autorizada, vento de 180 graus, 13 nós. Decolagem, cruzeiro gol, 969. 3145, PLB 152, 330, alterna Ribeirão Preto. João 45, está autorizado em Índia, ponte está na terra, torre 1895, OAS de 7 metros, 1095. Via Índia, ponte 0895, a torre 1095, obrigado, bom final de semana. San Romeo, Bravo Vitor Tango, chame Recife em 13325, alterna 13395. Alterna 13395. Canal 69, decolou os 49, chama o controle no 0-0-0. 2080, gol no 69, bom final de semana, obrigado. Xenia 6314, suba restrito ao nível 320. 320, 6314. Controle Salvador, gol no 69, perfil da El. Gol no 169, contato radar na decolagem, suba via da El para nível de voo 360. Perfil da El, ação 360, gol no 69. Gol 160, contact Recife on frequency 125.45, is enable 126.85. 125.45, 1685, gol no 160. Xenia 6210, ação de identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 1095. Papapá, Charlie Serra Romeu na escuta do controle. Na sua escuta, Charlie. Charlie Serra Romeu, chame a torre em 1-8-95. Chama a torre agora, 1-8-95, graças. Chama 3628, chame a torre em 1-8-95. Estabilizado ILS X-Ray, 3628. 3628, chame torre 1-8-95. Boa. Controle 3190. 3190, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Inicie redução para aproximação. 2000 pés, vai iniciar redução, reporte estabilizado, 3190. Proa. Afirma sim, senhora. Ok, mantenha minha escuta permanente e quando for para aproximar, reporta. Sua escuta permanente, reporta lá para aproximar. 2 Salvador, 13628, final ILS X-ray estabilizado. Sensta 3628, avistado, cheque o trem. Livre pouso no 0, vento 180 graus com 13 nós. Livre pouso na 10, trem baixado e travado, tá? 3628. Confirme só as condições da pista. Confirma? As condições da pista, senhora. Ah, tá seco, ainda não chove sobre o campo, não tá chovendo aí no final? Afirmativo. Ok, sim. Confirme o Ocean 6314 para a solicitada? Para de flote ou petrolina, se possível, direto, 6314. Tem que tomar de coordenação. Na 6314, da presente voo de Petrolina. Direto Petrolina, aqui na 6314. Na 3145, condições de agilizar manobras e tão amplas que autorizado iniciar a decolagem, confirma. Afirmativa, 3145. Ok, observe a companhia na curva, autorizado a ler e mantendo a zero. Posso pousar nem mantendo a zero, 3145. Salvador, Tan 3190, uma boa tarde. Boa tarde, Tan 3190, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ciente, Tan 3190. A 3628, solo 53, libera a próxima direita, solo 121, decimal 1. Direita 211, tá? A 3628. 2 Salvador, já tem o meu visual com o local do gelo. Confirma? É visual com o local do gelo aqui na conta, sabe? Ok, sente. Por conta em risco, reporta para a nova decolagem. Paulo, boa tarde, está na 3628 ali, Paulo. 3628, boa tarde, está autorizado Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette para o 07, está 3628. Tá 3190, vento 190 graus com 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, pista 10, tá 3190. No 45, decolou 55, chama o controle 120, décimo 80. Chama o controle 120, 80, tá? 3145, boa. Controle Salvador, boa tarde, tá? 3145. São 3145, contato a radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 360. Dael para o 360, podemos voar direto Leda? Autorizado Leda, então 3145. Doa de Leda, graças, 3145. 6210, desça para 2000 pés, autorizado LSXV da pista 10, informa ajuste 1015, reporte estabilizado. Thank you. 1169, na presente autorizado proa de Ilhéus, após Ilhéus voe na proa de Tende, Delta Eco, November Delta Eco. Oi, Silvio. Voa no Ilhéus, após Ilhéus, Tende, voo 1169. Pouso no Pátio 5 da IBTA. Prossegue direto com a proa do Pátio 5 ou inicialmente prossegue para a cabeceira no 7? Como você determinar. Ok, direto pátio 5 então. Reporta na curta para o pátio. Reporta lá na curta para o pátio. Serra Romeu aqui, aproxima direto da interseção, já atualiza a pista. Gente, o Charlie Serra Romeu, o vento 180 graus, 10 nós, pouso autorizado no pátio. Obrigado, vamos na conta, só que os 2000, frequência livre. São 3145, chame Recife em 133-25, alterna 133-95. Recife 13325, 13395. Boa tarde, está 31.5. Chanel 6210, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 118.95. Chanel 62, pega. Sente o Chanel 6210, livre pouso, pistão a zero, vento 180 graus, 081. Xenem 210, sala 07, direito no 211. É, 6210, boa tarde, está autorizado para seguir Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, posição 04. One, one, six, six, Squawk Ident, flying above to intercept my arrival, descend flight level 050, KNH 015. Sent you 050, go 1166. A Tango Golf, Kilo Oscar, sua identificação. Tango Golf, Kilo Oscar, contato radar 65 milhas oeste de Salvador, mantendo o nível 100. Como não há tráfego a reportar no setor para pouso. So 1166, descend to flight 2000 feet, CNH 1015, clear ILS X-ray of runway 10, report established. Solo Salvador Mike Echo Fox na escuta. Ramavenda Zito, aciona identificação. Perfil da chegada Mari, reporte para descida. Está autorizado, reporte ao término. E aí, Papa Romeu Serra Novembro Vitor, desça para o nível de voo 050, ajuste 1015. Estou autorizado Brasília, nível 360, decola piscina 0, curva à direita, saída Álvaro Elefa, via Upes Luna 7, contra o Salvador Opera, 120, decimal 8, transponder 5554. Controle Salvador, boa noite, passaria 2263, transfere 170, via Upes. Paredo 2263, aciona identificação, voando Mari para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 060, ajuste 1015. Voa de Mari, descer via até o 060, 2263, identificou. Alfa 645, acione identificação via chegada BOF, desça para o nível de voo 070, ajuste 1015. Zero sete zero, gol 1645, ajuste 1095. Approach, go 1166, Sean, ILX, accurate. Go 1166, complete final approach and contact tower frequency 118.95. Tower 118.95, go 1166, have a nice. Salvador, tower, go 1166. Lower 166, check landing clicker to land runway 10, wind is 180 degrees, 109. Heading gear is down, lock it, clear to land runway 10, go 1166. 49 milhas noroeste em Salvador, não há tráfego a reportar no setor, tem a sequência livre para a autocoordenação. E o Oscar copiou o controle. Afirmativo, Golf Kilo Oscar. Frequência livre. Mike Yank informa o final do rebote. Muito obrigado. Gente. Alfa Romeo Sierra 90 Vitor, desça para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado. Desce 2 mil pés, ILS X-Ray, autorizado, reportar estabilizado Sierra 90 Vitor. Flight level 330, runway 10, left turn after departure, Puka departure, Aru transition via up is 017. Approach control frequency 120.8, squawk 5557. Redirect, come right to pushback and set up. Turn 121, decimal 1. Okay, turn right and follow ground 121, one go 116. Meia 201 na guarda-copia. Okay, come out of ground, this is Steven, go 1166, runway vacated. 1166, approved the taps via Alpha Juliet Gate 03 April 1. In Alpha and Juliet Gate 03 April 1, go 1166. Autorization contact. Roma 645, reduz a velocidade para 2209. Ativo o gol 1645. Estabilizado, curso localizador ILS X-Ray, pista 10, Serra 92. Romeu, Serra 92, Vitor, complete a sinal do procedimento ILS X-Ray, chame a torre em 118.95. Gente, torre 118.95, Serra 92. Então, a 2 da noite, Papa Romeu, Serra 92. Leão, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída da El. Leda, Irume, Zelpa, November 857, Moussa. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5551. Para o nível 050. 050, ok, gente, aguardo o cancelamento. Gerou um protegimento correto, são prontos para o tiver acionamento. Valeu, gol 1869 para o TAC. 173-173. Temos 3 horas e 32 em Cuiabá, alterna. 1869, está autorizado o TAC, parte 1 no Taxi Índia. Quando espera 10, chame torre 1895, ajuste na 015, fica atento. A Boeing da companhia ingressando posição 03. Bate no Índia, até o posto de lá de 295, atento o colega, ingressando na 3, né? Afirma, posição 03. Obrigado. Deixa no 015. Lado, bate pela direita, reporte final 17, vento 1.80 graus, 10 nós, quando IFR cancelado às 3.0. A gente apontará a final da pista, na 7, Serra 92. Paredo 2263, vista para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. 2 mil, autorizado ILS, apontará estágio, 2263. Do 1645, reduz a velocidade para 1909. 190, bom, 645. Do 1645, vibração para sequenciamento, mantenha a proa 215. Seu limite é o localizador. Ok, proa 215, localizador 1645. Meu visito, autorizado por pistão no 7, vento 190 graus no 0 nós. Vento todo autorizado, Serra da Venda Vista. correr do Salvador, mas o voo chegou 1869, né? 1869. Da minha turma. Cruzado, alinhado e decolar, pista 10, vento 190 graus, 069. Autorizado alinhar e decolar na pista 10, 1869. Barro Romeu, Sierra November Victor, no solo aos 33, Libéria à direita, frequência livre estacionar, boa noite. Passarelo 2263, complexo 9 procedimento LS X-Ray, chame a torre 198, decimal 95. 2295, ó. Salvador, boa noite, patrulha 2263, final da 1-0. 2263, continua a aproximação, aguarde pista livre. O 1645 para interceptar o curso localizador, curva à esquerda para 140. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado, descendo para 2000 pés. Ok, esquerda para 140, está autorizado localizado ILS, 2000 pés, bom 645, porta ali estável. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 12 nós. Eu vi pouso, 2093. Torre Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5560. Cruzado São Paulo, 360, decola da 10, curva direita da Eulê da Mota, Vapor Zulu 10, Pobávio, Vapor Zulu 16, Bravo Hotel Zulu e segue com forte. 5560, transponder, e 1208, controle Salvador, da 3629. 3629, procedimento correto, são prontos para o tibete cruzamento. Certo. Sente na água para o 360, boa noite, 69. Xanair 6143, desça para 4000 pés, ajuste 1095. Visual campo, gol 645. Gol 645, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre 118, decimal 95. Ok, cerca 95, boa noite. Torre Salvador, gol 645. 45, continua a aproximação, aguarde pista livre, reposte passando na rua 2 terra. Sierra, voo 645. Pronto, copiar. NR6143, esse para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS X-Ray, apesar de estabilizado aqui na NR6143. Protegimento correto, pronto para o direcionamento. Solo passarelo 2263, liberou na frente. 2263, está autorizado. Alfa, reportante a Juliette. Alfa, do Juliette, 2263. Próximo 49, voo no 645. 645, livre pouso, na 10. Approved step by India, holding point 1010, contact the tower 18195, QNH 1015. Clear taxi, yeah, India 1015, so choose up. Clear line up and maintain runway 10. Line up for white, running 10227 18. Sou 645 no solo, 41 no direita, 121 no decimal 1 no solo. 21 no 1, obrigado. Autorizado Alfa Juliette, posição 02, bate 1. Alfa Juliette para 2, vou no meio, bate 5, obrigado. 1869, chame Recife em 1288, alternar 1353. 288, 253, boa. 1353, secundária. 353. LS X-Ray, down no 0, Xenia 1143. Xenia 1143, completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 95. Leitão, Xenia 1143. 208718718, credo. Torre Salvador, boa noite, Xenia 1143, LS da 10. Xenia 1143, check trem, reporte passando marcador externo. Zero 1143. Seven 18, radar contact on departure, climb to flight level 330 via Puka departure. We climb to flight level 330 via Puka departure, 02718. É 1143, autorizado voo, pistão no zero, vento 180 graus, 12 nós. Seguir pousão no zero, tá baixado e travado, Xenia 6143. Salvador, 3629 no 7, puxa bem com o acionamento.